Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Boa Nova. Estamos aqui para mais um A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Já temos a equipa reunida em estúdio. Ela é constituída pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Carolina Soares, Francisco Carvalho, Inês Pereira, Pedro Andrade, Catarina Peixoto, Michael e Daniel Pereira. Boa tarde a todos. Boa tarde. Rádio Boa Nova. Espetacular. Como sempre afinados, vamos começar com uma sugestão musical fantástica, não é, Pedro Oliveira? Exato. Ao longo do programa iremos ouvir dois singles do novo álbum da banda de rock Pink Floyd, o seu novo álbum The Endless River, editado no passado dia 19, e este já bateu o recorde pré-vendas na plataforma digital Amazon. Constituído por material aproveitado das sessões do álbum anterior, Division Bell, editado em 1993, e maioritariamente instrumental, The Endless River bateu o recorde de pré-vendas, que pertencia aos One Direction, segundo dados divulgados pela discográfica Warner Music. O diretor da Amazon para a Europa, Steve Bernstein, confirmou em comunicado que os Pink Floyd têm agora o álbum mais pré-encomendado na Amazon, o que é uma conquista notável para a banda e tem prova que estes também continuam a ser um dos grupos mais populares da cena musical. Em The Endless River, a banda britânica inclui 3 membros do quarteto, nomeadamente David Gilmour, Nick Mason e Richard White, entretanto falecido, mas que ainda fez parte das gravações de Division Bell, mas não contempla Roger Waters. Publicamente fez questão de se marcar o projeto através de um testemunho na sua página na rede social Facebook. Sobretudo instrumental, conta com a canção Louder Than Words, cuja letra é assinada por Polly Sampson, que colaborou também no álbum Division Bell. O projeto editorial The Endless River, além de uma edição digital e de um CD, inclui uma caixa com CD, um DVD com 6 temas e uma edição em vinil do álbum. A banda foi formada em 1965 na localidade inglesa de Cambridge e, segundo a discográfica, já vendeu mais de 250 milhões de discos em todo o mundo. We pitch and we fight to see each other on sight, but this thing Passemos então às notícias de âmbito internacional. Inês Garcia. Desta vez trago nas notícias de âmbito internacional a morte na Síria do primeiro jihadista português de origem cabo-verdiana. Sandro Funa, de 36 anos, português de origem cabo-verdiana, é a primeira baixa entre os jihadistas portugueses que integram as fileiras do autoproclamado Estado Islâmico e que combatem na Síria. A sua morte, na sequência de ferimentos graves, devido a um bombardeamento aéreo, ocorreu segundo os serviços de segurança no final de outubro e é já do conhecimento da família. Morreu pouco mais de 9 meses depois de ter entrado em território sírio via Turquia. Foi em 2007 que Sandro, nascido em Portugal e de origem cabo-verdiana, rumou dos arredores de Lisboa da linha de Sintra para Londres. Na capital britânica, converteu-se ao Islão e foi numa das mesquitas daquela cidade que teve um processo de radicalização que o levou ao Estado Islâmico. No início deste ano, entrou na Síria para combater. Em território sírio, foi apenas mais um português. Com ele estavam também, entre outros, Fábio Celso, Edgar e Patrício. Um grupo heterogéneo apenas unido pela língua materna, o português. A estadia em Londres, a conversão ao islamismo e a radicalização. Entre eles o contraste é gritante. Nas fotos do Facebook, Fábio alardeia da condição de combatente, de operacional. Com intuito de propaganda e evidente propósito narcisista, exibe um colete à prova de bala e uma potente metralhadora. Já Patrício, 28 anos, de família natural de Angola, é hoje apontado pela inteligência ocidental como o ideólogo da organização terrorista. Embora discreto, as suas ações não escaparam às autoridades britânicas. É um elemento importante no organigrama do Estado Islâmico que os serviços de informação agora esboçam para fixar uma organização cuja construção se lhe escapou. Patrício Saraiva não é o único português que é referenciado com responsabilidades do Estado Islâmico. Com o nome de Steve, é conhecido um luso-luxemburguês de 27 anos, cuja família emigrou de Trás-os-Montes para o Grão-Ducado. Os seus conhecimentos informáticos e recursos na utilização das redes sociais indicam um papel importante no setor da propaganda. Uma vertente fundamental para uma organização que combina a modernidade comunicacional, os vídeos, com o mais antigo preconceito da barbarie e a decapitação. O facto destes portugueses chegados a Londres serem oriundos da zona de Sintra deixou rasto. Alguns dos seus contactos familiares e de amizade já foram utilizados por pelo menos 3 jovens europeus que se dirigiram à Síria. As forças de segurança detectaram apoio logístico, uma espécie de recuo nas localidades de Mira Sintra, Mãe Martins e Algueirão. O recurso a Lisboa tem uma fácil explicação. Do aeroporto da Portela, as linhas aéreas turcas têm voos diretos para Istambul, uma vez por dia, de manhã, entre terça e sexta-feira. Aos sábados e domingos e segundas, há 2 ligações, uma de manhã e outra à tarde. Recorda-se que a Turquia tem sido uma das vias de penetração dos jihadistas europeus na Síria. O acompanhamento da rota portuguesa já levou os turcos a impedirem a entrada de europeus oriundos de Lisboa no seu território, alegando irregularidades nos vistos ou nos procedimentos administrativos. Nas fileiras do autoproclamado Estado Islâmico, as autoridades admitem a presença de pelo menos 2 dezenas de portugueses, um número obtido pela colaboração dos serviços de informação da União Europeia e dos Estados Unidos. Mas há situações difusas, sobretudo em mulheres. Estão neste caso 2 cidadãs de origem portuguesa. Uma jovem de 20 anos, cuja família é do Ribatejo, que é viúva de um luxemburguês morto em combate e que já regressou a Luxemburgo. E de uma mulher de 40 anos, de pais naturais da Guarda, que casou com um turco em França e que permanece junto à fronteira entre a Turquia e a Síria por seu filho combater na Síria. Apesar da delicadeza da situação, as famílias dos jihadistas têm colaborado com as autoridades. Para muitas, os filhos estarem a combater pelo Estado Islâmico é uma surpresa, porque quando partiram para a Turquia alegaram que iam em missões humanitárias ou que tinham encontrado trabalho. Também desconhecem que alguns dos filhos têm antecedentes criminais nos países de acolhimento onde residem após emigrarem. Na Grã-Bretanha, são comuns alguns casos de falsificação de documentos e fraude à segurança social. Já aqui há uns programas atrás nós referenciámos esta questão da participação de jovens europeus no Estado Islâmico, no autoproclamado Estado Islâmico, e agora surgiu-nos esta notícia de que já morreu o primeiro jovem português a combater na Síria. Eu gostava de vos perguntar, vocês têm a noção de que também são jovens, há jovens pouco mais velhos do que vocês a combater por este Estado. O que é que está a levar os jovens ocidentais a combater pelo Estado Islâmico? O que é que vos parece? Essa é talvez a questão que eu não compreendo. Não consigo compreender como é que alguém consegue se converter a esta religião e faz o que eles fazem, os desses povos. Porque acho que é desumano, é algo horrível. Não consigo entender o porquê. Sobretudo, provavelmente estás-te a referir assim, esta gente que nasceu em Estados livres. Exatamente. Democráticos, com direito à liberdade, à igualdade. Preferem deles. Acabam por estar a ingressar. Reparem na curiosidade que tu referiste aí, qual é a origem dele. Neste caso, este rapaz era de origem cabo-verdiana, mas a sua família reside atualmente naquela chamada Linha de Sintra, onde vocês sabem que se tornou um dormitório de Lisboa e onde há vários bairros sociais com gente oriunda dos Palop. Efetivamente, parece que houve vários jovens a emigrar para a Inglaterra, vários destes jovens que são portugueses atualmente, mas que emigraram para a Inglaterra, e foi em Inglaterra que se converteram, foram captados pelo islamismo, foi lá que se converteram ao islamismo, e é a partir de lá que estão a ir para a Síria para combater. Há umas semanas falava-se em cerca de 12. Tu aí referiste, nos dados que obtiveste, que já são cerca de 2 dezenas entre rapazes e raparigas. Muitos deles, este já tinha 36 anos, disseste tu, mas a maior parte deles são mais novos. Há gente com menos... 27 anos. Há gente à volta dos 20 anos ou menos que está a combater pelo Estado Islâmico. Diz, Daniel? E também uns entre os 17 e os 18, da idade... Da vossa idade? Neste caso, na minha idade, não sei se mais há aqui alguém... Provavelmente tem. Michael, querias dizer? Eu acho que posso explicar, que é a minha própria opinião, que acho que eu desagrado total com a política ou desagrado com o Estado em que eles vivem. Então eles, para demonstrar a sua revolta total, vão se meter num sítio que eles se calhar nem se apercebem para onde é que eles vão. Mas para se demonstrar o seu desagrado e para, por exemplo, alguns que não têm trabalho ou que não vão para a escola, eles vão para lá. Porque isto já aconteceu na Rússia, do país de onde eu vim. Quando houve guerra guerra no sul com os países, com regiões islâmicas, muitos iam para lá mesmo por causa disso, para demonstrar a sua desagradação com o país. Acho que é a base disso que eles vão para lá. Revolta. Sim. Sim. Mas de facto, eu acho que o Michael tem razão. Provavelmente é o estado a que chegaram as nossas democracias, que também por vezes são pseudo-democracias, em que estas pessoas por vezes não se integram, não têm direitos. E sobretudo não têm emprego. E depois, de facto, este desagrado e este desalento leva-os muitas vezes a ingressar por este, no fundo, assim, é a minha opinião, ou poderá ser a nossa opinião, obviamente não a opinião de todos, mas estamos a entrar por fanatismos, que é assim, nós não devemos confundir o islamismo com este fanatismo islâmico. São realidades completamente diferentes. Há pessoas que se converteram ao islamismo e não veem no islamismo este fanatismo, nem o seguem. Portanto, estamos a falar de grupos radicais que estão a provocar a barbárie completa na Síria, não é? Que está a ser uma guerra civil terrível. Diz, Daniel? Eu gostava de focar num ponto que o Michael disse. As pessoas vivem aquilo como uma revolta no Estado... Como não conseguem mudar as coisas aqui no Ocidente, juntam-se a um grupo que está a afrontar o Ocidente. Vocês sabem que estes grupos estão a afrontar claramente o Ocidente e o poder do Ocidente. Mas o que é surpreendente é... FM. Boa Nova. Passemos a um tema mais calmo, não é, nossa Catarina? Vamos desta vez ao cinema para ver no próximo fim de semana. O que é que sugeres? O fenómeno mundial, os Jogos da Fome, ou o nome original, The Hunger Games... Continua a incendiar o mundo com The Hunger Games, a Revolta Parte 1, onde encontramos Katniss Everdeen no Distrito 13, depois de estilhaçar literalmente os jogos para sempre. Sob a liderança da Presidente Coyne e o conselho dos seus amigos de confiança, Katniss estende as suas asas a lutar para salvar Peeta e uma nação comovida pela sua coragem. É realizado por Francis Lawrence e protagonizado por Jennifer Lawrence, Josh Utterson e Liam Hemsworth. Nos papéis de Katniss Everdeen, Peeta Mellark e Gale Hawthorn, respectivamente. O filme é baseado no terceiro livro da trilogia, escrita por Susan Collins, e tem mais de 105 milhões de cópias impressas nos Estados Unidos. Poderás ver este filme, que está desde o dia 20 de novembro nos cinemas, de Viseu Coimbra, por exemplo. Happy Hunger Games. Temos aqui uma saga para continuar. Vocês gostam de ver... Muito, pronto. De ler e de ver. Muito bem. Temos aqui, pronto, se não for antes, vai ser por alturas de Natal que vocês vão ter tempo para ir ao cinema. Aqui na Rádio Boa Nova. Tua rádio favorita. Olá aos ouvintes da Rádio Boa Nova. No ar, na Rádio Boa Nova. Rádio Boa Nova. Por isso, continuem a apanhar a música nacional e estamos com vocês. 100.2 FM. Olá, Rádio Boa Nova. Yeah. Vamos a uma sugestão de leitura, Inês Pereira. Desta vez... Desta vez apresento um livro de Su Mong Kid, denominado A Ilha das Garças. Esta obra mostra a busca de uma mulher para se encontrar a si mesma depois de se aborrecer da sua vida de sucesso. Retoma a ilha onde nasceu para ajudar a sua mãe e descobrir o porquê de esta estar psicologicamente traumatizada. Nesta sua busca pela verdade e pelo seu próprio sentido, acaba por se envolver com um padre acidentalmente, sendo infiel e esquecendo-se do seu marido e da sua filha. No entanto, faz inúmeras descobertas que tanto a fazem rir como chorar e encontra novamente o seu caminho, apercebendo-se dos erros que cometera enquanto se procurava a ela mesma. A Ilha das Garças é um livro misterioso que apenas conseguirá parar de ler quando souber o final desta emocionante história. Muito bem, mais uma sugestão de leitura interessante. Escolha o meio. Passemos à política. Francisco Carvalho, o que é que nos trazes desta vez? Mikhail Gorbachev, ex-líder soviético, aos 83 anos, participou num evento da celebração dos 25 anos da queda do Muro de Berlim, onde afirmou que a tensão entre a Rússia e os Estados Unidos está a aumentar de novo, devido aos conflitos na Europa entre a Rússia e a Ucrânia e também no Médio Oriente, e teme o começo de uma nova Guerra Fria. Teme que o cessar do diálogo entre o Ocidente e a Rússia é muito preocupante. Está a aumentar a imensa tensão entre os dois lados e pode levar a uma segunda Guerra Fria. O derramamento de sangue na Europa e no Médio Oriente, junto com o fim do diálogo entre as nações mais poderosas, é um motivo de enorme preocupação, afirmou Gorbachev. Remata dizendo: o mundo está à beira de uma nova Guerra Fria. Alguns até dizem que ela já começou. Pois, já aqui dissemos em programas anteriores que provavelmente já estamos numa, pode-se chamar outra coisa qualquer, mas faz lembrar, de facto, o processo da Guerra Fria. Vocês estão recordados quem foi este político? O Michael lembra-se de certeza. Ora, recorda-nos, pode ser que os senhores ouvintes já não saibam exatamente quem foi. Foi o homem que deu o início do fim da União Soviética, basicamente. Exato, portanto foi o presidente da União Soviética que permitiu um conjunto, falando na perestroika, famosa palavra que os senhores ouvintes ainda se recordam, estes meninos são muito novos, já só estudam estes assuntos na disciplina de História, a perestroika e a glasnost, que acabou por provocar, como diz o Michael e bem, primeiro a queda do Muro de Berlim, aliás por isso é que ele foi tão visado neste dia 9 de novembro em que se comemoraram 25 anos da queda do Muro de Berlim e que depois acabou por precipitar o fim do Bloco Socialista e nomeadamente mesmo a derrocada da União Soviética. Acabou para a geração anterior à vossa, para a minha geração, acabou um mundo que nós, quando eu nasci o Muro de Berlim já tinha sido erguido, e muitos dos que nos estão a ouvir, e portanto nós habituámos-nos a ver um mundo dividido em dois grandes blocos, um liderado pela União Soviética, o Bloco de Leste, e um liderado pelos Estados Unidos da América, o Bloco Capitalista, e que desencadearam o processo da Guerra Fria, que dura precisamente até esta queda do Muro de Berlim. Gorbachev é uma figura controversa, obviamente para os ocidentais ele tem sido considerado uma figura marcante, importantíssima na aproximação do Leste com o Oeste, no fim da Guerra Fria. Eu sei que para as pessoas que nasceram a Leste, obviamente têm uma opinião diferente dele, porque isto, obviamente, questões ideológicas são questões ideológicas e as pessoas posicionam-se sempre de diferente maneira. Por exemplo, se calhar nós aqui temos todos uma perspectiva muito positiva. Por exemplo, estou-me a lembrar ali que a Inês, quando passado no 9º ano, ouviu falar do Gorbachev e tem uma imagem positiva dele. Nós, no 12º ano, vamos voltar a estudá-lo novamente e de forma mais aprofundada. O Michael provavelmente não tem uma imagem muito positiva dele. Muitos dos russos, ucranianos já nem vou dizer porque lá as coisas mudaram, mas bielorussos têm uma imagem diferente dele, porque o que veio a seguir a queda não foi só a queda do bloco comunista e que nós perdemos a nossa influência, não foi só isso. Quando caiu a União Soviética e a Rússia ficou onde ficou em 1993, e acho que vocês todos sabem que ele foi o pior período da Rússia de sempre. Eu acho que nunca tínhamos passado tão mal. E pelo que me contaram e pelo que eu até próprio vi, que eu vivi ainda naqueles tempos entre 95 e 2000, aquilo foi um terror total. As pessoas não tinham o que comer porque a moeda tinha vindo abaixo, o governo era o mais corrupto de sempre, por isso aquilo não trouxe-nos nada de bom. Eu não defendo o comunismo não era uma saída, mas como ele caiu e como aquilo se desencadeou e como a Rússia ficou depois do comunismo cair, não foi nada positivo para nós. Porque aquilo destruiu completamente a Rússia e a Rússia ainda está a tentar erguer-se, lentamente, mas está. Mas como as pessoas viviam lá até 2005, só começou a melhorar a partir daquele momento. Por isso tivemos mais de quase 10 anos, um povo todo russo a viver na miséria. Ainda vive, ainda há muitas dificuldades, porque nem tudo foi ultrapassado e dificilmente vai. Mas o que veio a seguir aquilo é o pior dos piores que muitas pessoas podem imaginar. Certo, Michael, é a tua opinião. Quero-te perguntar, tu tens a noção de como vivia o povo soviético? Eu tenho a noção. Do ponto de vista económico, do ponto de vista político? Sim, aquilo também qual era... Qual é a tua opinião? Aquilo também era mau, porque eles não faziam a mínima ideia como utilizar bem o comunismo. Os chineses sabem. Eles, pelo que parece, eles não tiveram uma má ideia, levaram para o lado errado. Mas o que veio a seguir, sim, de uma maneira, abriu os caminhos todos e ficaram todos livres, com a democracia. Mas, de outra maneira, muitos que trabalhavam, tinham dinheiro e tinham carro, tinham família e tinham o que dar comer aos filhos, ficaram sem isso. Então, os outros que estavam com dificuldades foram pelo canal abaixo. Houve muitos suicídios. Eu conheço gente que suicidou-se porque tinham 20 mil... eu vou dizer em moedas russas, e podia, tiveram, e no outro dia, quando a União Soviética caiu, tiveram só 50 ou 20. Desvalorização brutal da moeda. Desvalorização total. Os meus pais, com o dinheiro que eles tinham, poderiam comprar um carro, compraram só um café e um chocolate, com o dinheiro que eles tiveram. Por isso, e foi em todos. E eu não acho aquilo nada positivo comparado com a União Soviética, se era mau. Mas como ele caiu, aquilo... Consideras que as pessoas hoje vivem melhor na Rússia? Hoje, já estamos a falar em hoje, passados 25 anos da queda do muro e da derrocada do Bloco de Leste. Achas que hoje vive-se melhor na Rússia? Não estou a falar de um grupo A, do grupo B, nem da elite, obviamente, porque esses vivem bem sempre. Eu estou a dizer é, na generalidade, a maioria da população vive hoje melhor do que vivia em pleno mundo soviético? Ou não? Digamos assim, e sim e não. Há o lado positivo, que se vive melhor, que não tens que esperar 10 anos até obter um carro e podes obter as coisas que tu queres, podes ir comprar o que quiseres, podes ter... Rendimento mais elevado. Tem rendimento hoje mais elevado, sim, porque lá ficava-se nas filas à espera para comprar doces ou uma coisa assim. O meu pau. O pau, isso tudo. Não, o pau, nem tanto, o pau era usual. Mas agora a mortadela e tudo que vai lá para frente, o meu próprio pai contou-me que isso era assim. E ficava nas filas, alguns ficaram 10 anos na fila à espera de um carro. Agora, enquanto lá se tens dinheiro, podes comprar. Ficou virado para ali. Mas agora, quando a Rússia caiu, ainda há aquela fragilidade do governamento. Lá no topo estão a tentar organizar-se, mas cada vez mais abaixo. Aquilo é uma desordem total que nestes anos ainda não foi posta totalmente. Os serviços sociais não estão a trabalhar como deveriam. Na União Soviética eles trabalhavam muito bem. Na União Soviética foi um diverso. Foi uma diversidade, digamos assim. A população vivia um bocadinho mal. Ela tinha que... Só alimentava-se dos básicos. Ela não tinha aquelas coisas luxuosas, se calhar, como muitos tinham, e tinha que esperar nas filas. Mas... o resto funcionava bem. Agora aqui é o contrário. A população pode viver bem, pode comprar o que quer, mas... Não é algumas má organização. Mas má organização. Diz Francisco. Até porque muitas das pessoas que cresceram no regime comunista, atualmente não têm assim uma boa gestão do dinheiro que têm. Na altura, e principalmente no início, durante o regime comunista, eles não podiam gastar assim muito, até porque não tinham, e assim que se viram com mais um pouco mais de dinheiro, começaram a gastar. Não há problema de não. Pronto. Tinham, eles não podiam mesmo gastar em nada. Eles tinham dinheiro, até tinham, mas não poderiam comprar coisas, muitas coisas. Porque havia dificuldades de abastecimento. Era assim, e não é justificado, porque... Era um de uma vez justificado, porque a Rússia estava mais ou menos fechada. Certo. Escola e o meio. Temos que avançar para o desporto motorizado, Pedro Andrade. No dia 23 irá decorrer a última prova da Fórmula 1 em Abu Dhabi, onde se vai decidir o novo campeão. Também nos dias 29 e 30 de novembro irá decorrer a prova 24 Horas de Fronteira e o evento Estoril Racing Festival. As provas que decorreram no passado fim de semana, a contar para WTCC e WRC, serão melhor analisadas no próximo programa. Agora vou falar um pouco sobre a situação de Jules Bianchi. No Grande Prémio do Japão, a 5 de outubro, e sob chuva intensa, Bianchi perdeu o controle do carro, saiu de pista e chegou a alta velocidade com um veículo grua que estava a retirar o carro do piloto alemão Adrian Sutil. Jules Bianchi sofreu um dos mais graves tipos de lesões, lesão axonal difusa, um ferimento cerebral onde 90% dos casos o paciente fica em estado vegetativo. Uma vez que afeta uma zona ampla do cérebro e não um ponto concreto. Este tipo de lesão acontece quando há uma desaceleração muito forte, ou seja, o problema de Bianchi não aconteceu por algum choque da cabeça com o trator, mas pela velocidade do impacto do carro com a grua. A família do piloto disse: no próximo domingo cumpre-se 4 semanas desde o acidente de Jules e ele permanece no Centro Médico Geral de Miga, em Yokkaichi. A sua condição mantém-se crítica, mas estável, de acordo com os profissionais que o estão a tratar. Os familiares de Bianchi dizem-se ainda confortados por saber que o piloto de 25 anos está a receber o melhor tratamento possível no Centro Médico de Miga, com os médicos locais em constante contacto com neurocirurgiões da Universidade de Roma e com o professor Gerard Seiland, presidente da Comissão Médica da FIA. Pois, lamentavelmente, provavelmente não vai sobreviver, não é? Infelizmente. É uma pena, de facto, mas nós sabemos que este desporto é um desporto de alto risco. Poderemos dizer isso? Será correto dizer isso? Há alguns tipos de desporto que nós poderemos considerar de mais alto risco, porque é assim, risco há sempre. Viver é um risco, não é? Sairmos de casa às vezes é um risco, podemos sofrer um acidente. Mas sabemos que as pessoas que começam este tipo de desporto e que vivem este tipo de desporto, provavelmente com paixão, como ele viveria, que é um jovem de 25 anos, ele sabia o risco que corria. Provavelmente eles têm a noção disso, não é? Não é o primeiro, infelizmente, que morre. Estou-me a lembrar de um famoso da Fórmula 1, o Ayrton Senna, que eu vi em direto o impacto e foi um choque para o mundo todo, não é? Porque ele era um verdadeiro herói da Fórmula 1 e do automobilismo, e era um jovem, não é? E era um jovem que já tinha ganho muitos prémios e que ia continuar a ganhar. E, portanto, estes momentos são sempre chocantes, mas nós sabemos que, de facto, estas altas velocidades têm sempre estes riscos acrescidos. 100.2. Fique bem, fique com a boa nota. Passemos à política europeia. Michael, mais uma vez. Marinha portuguesa expulsa o navio da Rússia. O navio hidrográfico da Marinha Russa levantou suspeitas que estava a fazer pesquisas ilegais de águas de zona económica exclusiva, ZEE, de Portugal. O navio hidrográfico da Rússia, que consistia em tripulação mista de civis e militares. O seu percurso foi sempre motorizado e a Marinha portuguesa tendeu em interferir quando suspeitou que estivesse a realizar pesquisas oceanográficas, que por serem dentro das 200 milhas de zona económica exclusiva, tinham de ser autorizadas pelo nosso país. O navio hidrográfico acabou por ser interceptado de manhã da terça-feira e foi escoltado até sair de ZEE de Portugal. Segundo fontes militares, a presença de navios hidrográficos em área de ZEE é normal. Já a presença de navios russos não é normal. Apesar de ZEE serem águas internacionais, apenas os Estados, já que pertencem, têm o direito de explorar os seus recursos naturais. Mais uma vez, o que é que aquilo andava a fazer por cá? A ver as vistas. Desta vez aquáticas. Da outra vez eram as aéreas, agora era a vista do mar. Não, falando a sério, Michael. Eu não faço a mínima ideia. Lá não explica porque é que eles andam a fazer. Eu vi nas notícias russas e eles também não dizem nada sobre isso. Claro, faz parte se calhar da estratégia não divulgar porquê. Mas se calhar tem a mesma razão de ser dos aviões, não é? Sim, mas eu não percebo então porquê que é hidrográfica. E porquê que um navio anda a fazer esse tipo, se fosse um submarino ou um navio como é que se chama? Cargueiro? Não. Um porta-aviões? Se calhar dava. Muito fazia mais senso. Sim. Agora esta não sei. Mas alguma razão deve haver, porque eles não claro vêm para deve. Cá. Tudo o que se faz neste mundo é com uma razão. Exatamente. E eles vêm cá por alguma razão, é. Estaremos para ver o desenlace de tudo isto. Já comentámos no último programa que esperemos que isto não desencadeie nem Guerra Fria, como já se comenta, porque normalmente a história não se repete, não será uma Guerra Fria. Será uma guerra batizada com outro termo qualquer. Mas, sobretudo, que não seja uma guerra declarada e uma guerra verdadeiramente guerra, porque essa seria nuclear, como já disse aqui também o Francisco. Rádio Boa Nova. Passemos à biografia, com a Carolina Soares. António Variações. António Joaquim Rodrigues Ribeiro, mais conhecido como António Variações, nasceu no lugar de Pilar, uma aldeia situada no distrito de Braga. Filho de camponeses de seus nomes de Olinda de Jesus e Jaime Ruto Ribeiro. António tinha 11 irmãos, sendo que dois deles faleceram muito cedo. Aos 11 anos teve o seu primeiro emprego e um ano depois foi rumo a Lisboa. Aí trabalhou como aprendiz de escritório, barbeiro, balconista e caixeiro. Seguiu-se o serviço militar em Angola e a aventura pelo estrangeiro, Londres em 1975 e Amsterdão meses depois. Onde descobriu um novo mundo, querendo trazer para Portugal uma nova maneira de viver. Foi nesta última cidade que aprendeu a profissão de barbeiro, que mais tarde exerceu em Lisboa quando voltou. Com a ajuda do amigo e colega Fernando Ataíde, António foi admitido no AER, o primeiro cabeleireiro unissex a funcionar em Portugal. Ataíde era igualmente seu amante e Variações assumiu assim a sua orientação sexual. Depois do AER, passou ainda para um salão no centro comercial de Alvalade e só mais tarde abriu uma barbearia na Baixa Lisboeta. Entretanto, deu igualmente início aos espetáculos com o grupo Variações, atraindo rapidamente as atenções. Por um lado, o seu lado visual excêntrico não passava despercebido. E por outro, o seu estilo musical combinava vários géneros, como o rock, o pop, o blues e o fado. Em 1978, apresentou-se à editora Valentim de Carvalho e assinou um contrato. Em 1984, lançou o seu segundo trabalho, intitulado Dar e Receber. A 22 de Abril deu um concerto em Via de Todos no Conselho de Barcelos durante as festas da Isabelinha. Depois disso apareceu pela última vez em público no programa televisivo A Festa Continua, de Júlio Isidro. Variações cantou ainda na Queima das Fitas de Coimbra em 1984, no dia 17 de Maio. Já gravemente doente, sendo que os seus amigos e familiares deixaram de receber notícias do cantor, que ficou hospedado por alguns dias em casa de um amigo até ter sido levado para o Hospital Polido Valente no dia 18 de Maio devido a um problema broncoasmático. Quando o single Canção de Engate invadiu as rádios, já António Variações se encontrava internado no hospital. Transferido para a clínica da Cruz Vermelha, morreu a 13 de junho, vítima de broncopneumonia, provavelmente causada pela sida. O ator inglês e o ator holandês Gel Balda, com quem manteve um relacionamento amoroso, foi o seu último companheiro. Especula-se que António Variações terá sido a primeira figura pública portuguesa a morrer vítima de sida. Conhecem as músicas do António Variações, apesar dele já ter falecido em 1984, portanto, anos 80, eu lembro-me, andava na faculdade quando recebia a notícia da morte do António Variações, e para nós foi um choque porque ele estava a ser uma pessoa verdadeiramente inovadora na música portuguesa. Tinham letras muito críticas da sociedade da altura, e elas são tão oportunas ainda hoje que vocês sabem que, por exemplo, os de Olinda e outros grupos têm pegado não só homenagens, mas têm pegado nas próprias letras dele e nas músicas, algumas até inéditas, e elas têm sido gravadas nos últimos anos. Foi de facto uma pessoa notável, até pelo percurso que teve, de uma família humilde, e que depois acabou por se ingrar. Provavelmente ele teria tido uma carreira artística brilhante se tivesse tido mais vida. Também acabou por ficar conhecido, infelizmente, por ter sido das primeiras figuras públicas a morrer com sida, isso na altura soube-se, e também por ter sido das primeiras figuras que assumiu, isto em 1984, ainda nenhum dos meninos que aqui está tinha nascido, assumiu que era homossexual, e isso nos anos 80 era raríssimo. Portanto, ele foi de facto uma pessoa diferente e que assumiu a sua diferença. Muito bem. Passemos agora aqui ao nosso Daniel, que nos traz aqui mais uma preocupação no âmbito da saúde. Desta vez, Daniel, o que é? Vamos falar sobre a obesidade. E o que é que tu queres dizer exatamente? Chamar a atenção destes meninos? Chamar a atenção dos cuidados a terem com a obesidade. E para não serem obesos, há que ter cuidado com o quê? Com a alimentação. Também devem fazer exercício, que é muito importante. O exercício e a alimentação, que é fundamental. Que é fundamental. Sabemos, sobretudo, que os jovens, nos nossos dias, têm, de facto, uma vida muito sedentária, praticam pouco exercício físico, estão demasiado tempo à frente do ecrã do computador e simultaneamente, têm hábitos, muitas vezes, de alimentação errados. Aliás, já falámos disto aqui em programas dos anos anteriores. O que é que é alimentação errada para ti, Daniel? Por exemplo, as fast food. Exatamente, o fast food que os nossos jovens... Ora, a Carolina está a dizer que é tão bom. Carolina, não vamos ser fanáticos nisto, nem extremistas. Podemos dizer que de vez em quando se pode comer... Carolina, de vez em quando pode-se comer fast food, mas não habitualmente. Se é isso. Pois. O que é que para ti é uma alimentação saudável? O que é que tu comes habitualmente? Eu não posso dizer que pratico a melhor alimentação sempre, não é? Mas procuras e em casa há cuidados quanto a isso. Claro. Por exemplo, não te deixam ir ao fast food todos os dias? Não. Não? Obviamente que não. E tu, se pudesses fazê-lo? Não, também não, professora. Aquilo é bom porque eu como aquilo... De vez em quando? Sim. Vamos... E tu o que é que tu consideras para ti uma alimentação saudável para evitar isto, que de facto é um dos problemas de saúde do nosso tempo, sobretudo em jovens, que é a obesidade, certo? Eu acho que... Então, o que é para ti consumir alimentos saudáveis? O que é que tu achas que deve ser importante? Consumir tudo da roda dos alimentos. Sim, nomeadamente. Devemos dosear... Dosear e equilibradamente. Equilibradamente. As verduras... Mas se bem que há uma coisa que nós... Se bem que na roda dos alimentos há lá um ponto que nós devemos fazer antes das refeições. Que é? Que é beber a água. Ai, eu não faço. Pois parece que nós devemos beber muita água, porque vocês sabem que grande parte do nosso organismo é composto por água, cerca de 70%. E além disso, ao que parece, beber água melhora a pele, melhora a atividade cerebral, melhora tudo. Portanto, e nós bebemos pouca água. Eu por acaso não bebo muita. Por exemplo, estamos a falar de uma alimentação errada. Por exemplo, e nem sempre. Em vez de água, beber refrigerante, está certo? Não. Claro que não. Porque o refrigerante tem excesso de açúcar, gás, que faz mal, cafeína, no caso da Coca-Cola, da Pepsi, e portanto que são erradas. Estás a ouvir, Pedro? Estás a ouvir esta conversa? Portanto, prática, diz aqui o nosso Daniel que um dos problemas que ele acha que hoje está muito ligado aos jovens é a obesidade. E para combatermos a obesidade, nada melhor do que termos cuidado com a alimentação e praticar exercício físico. E também não podemos comer gelados. Podemos, mas não podemos, mas é exageradamente. Exagerado. Nos gelados. Porque os gelados são um dos melhores doces que nós devemos consumir. Optarmos às vezes por uma bola de gelado em vez de outros doces que, por exemplo, chocolates. Sim, porque o gelado tem uma grande parte do gelado, se for bom, tem leite. Exatamente. E, portanto, sabe o que é que eu ouvi? Diga. Que, isto agora vai, vocês vão ver. Que eu ouvi, quer dizer, contaram uma senhora que é italiana e ela vê as notícias italianas e viu um programa sobre cozinha e estava um nutricionista a falar e disse que a pizza é muito boa e não engorda. Porque é rica. Se for feita, porque tem todos os alimentos. Exatamente. Se for feita de maneira adequada. Mas que não faz mal se for feita com os devidos alimentos. Já tinha ouvido falar nisso. Muito bem. E como tu sabes, a pizza é um prato típico italiano. Exatamente. Depende também do tipo de ingredientes que tiver. Tem que ter tudo. Exatamente. Se tiver. Pois é. Exatamente. O problema é que muitas vezes tem excesso de gordura e é por isso que entra na gama do fast food e é prejudicial à saúde, sobretudo se abusar. Diz Francisco. A pizza é basicamente pão, tomate, queijo e tudo mais que se lá puser, depende do tipo de pizza que for, não é? Carnes, mas a mais tradicional é isso. E isso não, supostamente não faz mal, não é? Supostamente. Pois, quando tem excesso de gordura, é que nós sabemos que muitas das gorduras aqui utilizadas são prejudiciais à saúde, sobretudo se forem consumidas muito frequentemente. Diz Daniel? Mas há um prato tipicamente italiano que faz mal, entre aspas, porque não se deve comer muitas vezes porque engorda. Qual? Que é a lasanha. Ah, eu não gosto. Pronto, há para todos os gostos. Mas de facto os pratos à base de massas são muito típicos dos italianos. Diz Inês. Eu acho que o problema de ainda haver muita obesidade é porque essencialmente nós sabemos que a obesidade é uma doença mais frequente nos países desenvolvidos. E a verdade é que existe cada vez mais empresas que através do marketing estão sempre a divulgar os seus produtos que incentivam, é comida que nos faz mal. Vou dar aqui o McDonald's, outras marcas que só promovem uma má alimentação e que muitos jovens, por ser uma comida mais barata e às vezes mais fácil de consumir, é mais rápido, acabam por optar. E não ter só o trabalho de estar a fazer alguma coisa para então consumir. Os mais jovens que estão a estudar, não é? Claro, agora. Diz Inês. Por vezes, e é o que acontece, comer fast food é mais barato que comer algo que seja saudável. E fica muito mais barato, por exemplo, comprar-se um hambúrguer, que se comer uma refeição que não engorde ou que seja saudável para o organismo. Daí também vem muita obesidade, porque as pessoas têm tendência, principalmente agora com as crises, a comprar algo mais barato, em vez de pensarem naquilo que realmente é bom e naquilo que realmente faz bem. Exato. E as pessoas, por vezes, quando são muito jovens, não pensam que estes hábitos, maus hábitos alimentares depois se interiorizam, a pessoa começa a fazer uma alimentação que está errada e que permanece ao longo da vida e depois vai ter consequências, nós sabemos. Porque agora nós podemos bem mudar tanto com o facto de engordar, mas quando... Mais tarde, o aumento do colesterol, por exemplo, não é? Começa a se mudar fisicamente e não só, e pronto... Porque a obesidade em si torna-se um problema, não é só pela questão estética. Claro que não, é sobretudo claro que porque afeta todo o organismo, não é? Pois, a nível cardiovascular, por exemplo, é um problema grave e de facto, é uma preocupação que a saúde pública tem tido relativamente aos mais jovens, que está a aumentar até mesmo em crianças, não é só em jovens, até mesmo em crianças. E também pode provocar AVCs, que é um dos típicos, uma das típicas doenças que está a afetar muitas pessoas, a maior parte de crianças, dos 10 até aos 18 anos, estão a ser muito afetadas por isso. Por exemplo, a diabetes também é uma doença que se desencadeia muitas vezes. Tipo 1 é mais grave. Devido à obesidade e que também tem estado a aumentar também entre nós, em Portugal. Pois, com estas últimas notícias, não tão agradáveis, com o último assunto, mas também é um alerta para a necessidade de fazermos uma alimentação o mais saudável possível. 100.2 Oliveira do Hospital. Como nosso último tema, temos a canção inédita O Melhor Está Para Vir, e foi criada especialmente por Pedro Brunhosa, música e letra, para ser cantada por todas as crianças de todas as escolas do país, como o hino da Missão Pijama. Para quem não conhece a Missão Pijama, é um dia educativo solidário feito para crianças que ajudam as suas crianças. Nesse dia, as crianças até aos 10 anos, este ano alargado até às crianças do primeiro ciclo, nas escolas e instituições participantes de todo o país, continente e ilhas, ou de países onde há portugueses, vestidas de pijama para a escola e passam-se o dia em atividades educativas e divertidas que regressarem a casa. No dia 20 de novembro, a petição nacional Uma Criança Tem Direito a Crescer Numa Família, para que se crie uma rede de famílias de acolhimento em todo o país e as crianças mais pequenas possam sempre crescer num ambiente terno, seguro e positivo de uma família. Há sempre um chão que aguenta, que não te deixa cair, agora que amanhã há de surgir. Traz o mundo na mão, cortas da pedra e do pão, e sabes que o melhor está para vir. Já viste a paz e o tempo, sabes que portas abrir, há sonhos a pedir para existir. Foi um caminho deserto, faço longe a ser perto, e sabes que o melhor está para vir. e a noite perdeu o medo. Agora as sombras têm luz, raios de sol a dançar nos dedos. E há quanto tempo este momento, e agora vai começar. Ainda há tanto para dar. Ponho os braços no ar. Aqui o dia é de luz. Vai começar. Ainda há tanto para dar. Ponho os braços no ar. Aqui o dia é de luz. Sabes do rio por dentro a que montanhas subir? Há beijos que não vais deixar fugir. Sentes a mão que te abraça, agora o escuro tem graça. E dizes que melhor está para vir. E a noite perdeu o medo, agora as sombras têm luz. Raios de sol a dançar dos dedos. E há quanto tempo este momento, que agora vai começar. Ainda há tanto para dar. Ponho os braços no ar. Aqui o dia de luz vai começar. Ainda há tanto para dar. Ponho os braços no ar. Que aqui o dia de luz. Passemos às notícias da escola acerca do plano de atividades e no último programa não pudemos fazer o balanço com os meninos que temos em estúdio e que participaram no intercâmbio com a escola belga de Molo. E por isso eu vou pedir aqui aos meninos que estão em estúdio, ao Francisco, à Inês e à Catarina, que nos deem a sua opinião sobre como correu este intercâmbio, o que é que gostaram mais, decorreu como vocês previam, o que é que se ganha participando nestas atividades. Diz Francisco. Bem, o intercâmbio, apesar de ser só uma semana, uma pessoa o sentimento fica como se fosse um ano ou até mais, porque principalmente por causa do momento de partida dos belgas é um momento de angústia, que foi pelo menos pelo que eu vi, foi um momento de muitas emoções, muita saudade. Pronto, toda a gente a chorar, Francisco. Sim, foi muito. O que quer dizer que vocês naquela semana, é uma semana tão intensa de atividades em comum, vivem tanto em comum, sim, que depois já há essa ideia da perda e esse sentimento de perda. Em março vocês vão até à Bélgica, logo no início de março, não é assim, Inês? Qual foi a tua opinião? Qual é a tua opinião relativamente ao intercâmbio? Gostaste de participar? É muito boa, eu adorei o intercâmbio, não só por nós partilharmos a nossa cultura e por eles nos ensinarem a deles, mas também pelas as amizades que se criam. Eu não só tive amizades com a minha parceira, que ficou comigo em casa, mas também com os outros belgas dos meus colegas, que eram também formidáveis, eram excelentes pessoas, e que se interessavam pelas atividades, e que se interessavam por conhecer, e se interessavam pela cultura, e não só faziam isso, como também partilhavam a cultura deles. Diziam que não era igual lá, e foi uma experiência fantástica. E tudo isto vai ser depois ainda... vai ficar completo quando depois vocês forem a semana à Bélgica e vão ter a vivência lá, na cultura deles e na sociedade, integrando-se na sociedade e na escola. Catarina, a tua opinião? A minha opinião é muito boa. Eu já não é o primeiro intercâmbio, por assim dizer, que faço. Eu fiz um no meu sétimo ano e acho que é uma experiência fantástica. Acho que estamos sempre a enriquecer novas culturas. Eu, por acaso, fiz um em Inglaterra e fiquei em casa de pessoas italianas, ou seja, aprendi, por assim dizer, duas culturas ao mesmo tempo, e agora esta terceira, acho que foi uma experiência fantástica e acho que quando formos lá, acho que vamos adorar. Eles dizem que nós é que vamos ficar assustados porque vai ser totalmente diferente daqui, mas eu acho que não, porque para nós o novo é que é surpreendente e inovador. E é um enriquecimento muito grande, precisamente essa partilha, não é? Vocês verem que há sociedades estruturadas de forma completamente diferente, vão ver uma escola que funciona de forma bastante diferente da nossa, as famílias também estão estruturadas e funcionam e têm hábitos diferentes dos nossos, e assim, não é só o nosso que é bom, eles com certeza têm aspectos muito mais positivos que nós temos, e vice-versa, e portanto esta partilha é sempre muito proveitosa. Muito bem. Sim. Vocês recomendam aos colegas dos próximos anos que se devem inscrever no intercâmbio? Sim. Totalmente. Muito bem. Pois agora passemos a outras notícias, nomeadamente à UCC Pinheiro dos Abraços, que iniciou no passado dia 27 de outubro a implementação do Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral no agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital, com a colaboração das bibliotecas escolares e a autarquia. Esta unidade irá realizar ações de educação para a saúde em todas as escolas do primeiro ciclo e jardins de infância sobre a importância de uma correta higiene oral, demonstrando às crianças a técnica correta da escovagem a seco e implementando o bochecho fluoretado, isto no primeiro ciclo. Estas atividades irão decorrer até dezembro de 2014, culminando com a entrega dos cheques dentistas. Passemos às notícias do desporto. No dia 4 de dezembro decorrerá o torneio Gira Vôlei para os alunos do segundo e terceiro ciclo e secundário. Relativamente a desporto escolar, grupos e equipas já iniciaram os treinos de todos os que existem no agrupamento. Na escola secundária temos natação com o professor Lobo, desportos gímnicos com a professora Iris Narciso, atletismo com o professor Albano, voleibol infantil B com o professor Carlos Cruz, voleibol feminino iniciado com a professora Dulce Albuquerque, futsal infantil B com o professor Miguel Dias, futsal júnior masculino com o professor Carlos Sequeira, ténis de mesa com o professor Roberto Soares. Os alunos interessados deverão verificar os horários de treino afixado no pavilhão Gimnóvio Desportivo ou falar diretamente com o professor responsável. Na primeira gala de desporto, que decorreu no passado dia 8 de novembro em Oliveira do Hospital e que teve como objetivo reconhecer e valorizar todos os agentes desportivos que na época transata contribuíram para o desenvolvimento desportivo do concelho, o Clube de Ginástica de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Iris Narciso, recebeu o prémio Equipa Revelação. Mais um prémio que reconhece o valor das nossas atletas. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Estamos já a terminar o nosso programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Por hoje é tudo, despedimos-nos até para a semana, agradecemos a sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.